que você quer? Não se abater com qualquer mané, só tem vacilão pra testar sua fé. Se tropeçou, sacode a poeira, levanta a cabeça que o resto é besteira. Pede a conta e toma a saideira, desce do sal e sobe a ladeira. De pé no chão, todo dia havaiana, pra mim não importa se é preto ou ticana. Se é do Nordeste ou de Havana, se é da boa, pra mim tá bacana. Sei quem eu sou e pra onde vou, de onde eu vim e quem me somou. Sei quem sumiu e se emocionou, mentiu, traiu e conspirou. Do meu valor não subtraiu, bem que tentou, mas a casa caiu. Minha ascensão você não previu, segura sua onda, isso é só um preview. Sei quem eu sou e pra onde vou, sei quem eu sou e pra onde vou. Sei quem eu sou e pra onde vou, vamos nós. Sei quem eu sou e pra onde vou, sei quem eu sou e pra onde vou. Sei quem eu sou e pra onde vou, vamos nós. Na rua, sem da bobeira, caldo de cana, papel de feira. Não tenho seda, porque eu não uso, pede uma cerveja que eu chego junto. Sei de onde eu vim e pra onde eu tô indo. Olho no olho, sei quem tá comigo. Bonde formado, bonito. Eu sou camelô com os artigos exclusivos. Rimo a capela, tambor, são trap. Mistura scratch, samba de black. Esquece minha cara e lembra do meu rap. Eu sou boa nisso desde 17. Segue o papo de futuro, traíra no meu caminho, perde o rumo. Daqui de cima eu consigo ver tudo. As MCs dominando o mundo. Fruta mordida, lição de vida, boca vermelha, tem Adidas. Por ser fiel, acabei traída, mas sem perdoar e tô bem resolvida. Sei quem eu sou e pra onde vou, sei quem eu sou e pra onde vou.